A partir desse exato momento, começou a festinha do Torres. Menina, tu que pediu e agora toma, toma. Geral do baile agora te conhece. Torricelli chama ela de piranha. Menina, tu que pediu e agora toma, toma. Geral do baile agora te conhece. Torricelli chama ela de piranha. Piranha. Festa do Torricelli é onde tudo acontece. É só na festinha do Torricelli. Festa do Torricelli é onde tudo acontece. Capetinha sobe, a branquinha desce. A loirinha sobe, a ruivinha desce. Isso aqui só acontece na festa do Torricelli. E chegou o fim de semana, tem festa do Torricelli. Chegou o fim de semana, tem festa do Torricelli. Todo mundo fuma, todo mundo bebe. As meninas dançam e os manos se divertem, vai. Todo mundo fuma, todo mundo bebe. As meninas dançam e os manos se divertem. Na festa do Torricelli as meninas deu certeza. Vai ter tequila, amiguinho, tem cerveja. Quem come, come, quem não come, beija. Quem come, come, quem não come, beija. Quem come, come, quem não come, beija. Bota a light aí, sério, cachorro. Chega de funk, agora gira aí.